é embaçado ver meus manos do lado errado, no pecado, no vício das drogas, relatando os fatos do que acontece lá no bairro ou dentro do barraco. Do que adianta um cano na mão? Do que adianta deixar sua mãe na opressão? Na madrugada, enquanto você está usando a sua mãe, está no barraco pra todo canto chorando. Seu pai no bar bebendo alcoólatra mil grau. Eu sei, meu irmão, isso não é natural. O motivo talvez que afetou seu lado espiritual, fazendo que você andasse no caminho do mal. Por motivo talvez crescendo no ato periférico. Pode crer, meu irmão, de geração em geração, a vila não para a função. Os mano atrás da quadra fumando um mescrado ou em cima da lata, cheirando, bebendo a noite inteira, pra lá e pra cá, sustentando com um cano na cinta, fazendo altas fitas, pensando talvez que está dando tudo certo. Engano do diabo, tá dando tudo errado. Atraso de vida, o crack destruindo os mano e as mina. O fim é morte, cadeia ou maca de hospital. O pecado é consequência pro seu lado espiritual. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Seja soldado do Senhor e não soldado do diabo. A maconha ameniza sua mente. Talvez o traficante lá da área, você virou freguês. 50 gramas por semana, fuma 200 gramas por mês. Da noia nem se fala, mano, você tá a capa. Ladrão considerado, só anda na mala. Quem se exalta é humilhado, quem se humilha é exaltado. Aos olhos do Senhor, você está acabado. A sociedade é o terror, você anda mal falado. Por isso que eu te falo, é consequência do pecado. A polícia no seu pé, na televisão, seu retrato se apegou. A cocaína se apegou, a bebida prostituta. Aqui Mojimirim, Guaçu, Itapira, tem de monte. Em cada avenida, cada rua, vários pontos. Os travecos lá na pista, SP 147, SP 340. Sexo pra ganhar dinheiro, depois pegar a cocaína e ajudar sua família. É embaçado ver essas vidas nesse estado. Falar o quê? Irmãs em Cristo, já esteve desse lado, segurou na mão de Deus, esqueceu todo o pecado. Outro dia eu vi na televisão a mulher que usa crack e vive da prostituição. Mano, eu não aguento, faço uma oração. Outro dia eu vi dois malucos no ponto. Mal sabia eu que eles estavam esperando a primeira vítima descer do circular. Antes disso, sem saber, eu estava sendo usado pelo Espírito Santo. Livramento pra mim, a polícia catou eles na Vila Aparecida. Argumento, Deus me usou. Eles caíram na armadilha, não era isso que eu esperava. Roubaram a moça que mora na rua da minha casa. Faca no pescoço, roubaram sua bolsa. Mano, quando eu falo de Deus, você não quer saber. Se recusa a escutar o que eu tenho pra lhe dizer. Você prefere, mano, ficar no sistema. Prego a paz pra você. Esse é o meu lema, de te livrar do perigo de você está com uma algema, de te livrar da podridão, de cair numa cadeia. Tudo isso, meu irmão, pode crer, a oração de te pedir pra te guardar da podridão. Tudo posso, meu irmão, naquele que me fortalece, é a oração do justo. Vale seus efeitos, Deus ouve as minhas preces. No nome de Jesus, cada dia é uma vitória. No nome de Jesus, eu quero ver a glória. Jesus está voltando, arrependa-se, mundão. Cristo está voltando, vigiando, eu sou cristão. Larguei daquela vida desgraçada, aonde o esquema era maconha, cocaína, cachimbo, lata. Roubava o dinheiro da minha mãe e as coisas da minha casa. Um 5-5 na quebrada, quebrado versus polícia, Vila Bianca é minha área. Um 5-7 na quebrada, de revólver ou de faca, de 100%, 40%. Conhece a palavra de Gênesis, Apocalipse, mas não quis seguir tudo aquilo que o Senhor lhe diz. Com carinho e amor, perdeu o temor, voltou ao terror no mundo, na imundice do pecado. O vício falava mais alto, voltou a ser escravo. escravo do diabo, voltando a rastejar nos caminhos de Satanás. Voltando a respeitar a legião de demônios, Beelzebu ficou feliz, riu da sua cara. Mano brigando com outros manos, mano cheirando, metendo os canos, voltando a beber, a cheirar, a fumar. Se Jesus voltar, você vai ficar. Dê liberdade pra Deus, pra ele te transformar. Quem é desviado tá ligado, pra onde vai? Não estou julgando, só estou falando. Se você continuar, se você continuar.